Começa agora o Empreendecast, um bate-papo informal sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast, sejam bem-vindos ao nosso 11º episódio. Eu sou o Hugo Magalhães e hoje nós vamos bater um papo muito bacana com o Júlio Vasconcelos, fundador do Peixe Urbano. E aí, Júlio, tudo bem? Quero agradecer a sua presença aqui no Empreendecast, parabenizar pela iniciativa, pelo sucesso, que com certeza serve de exemplo para muitos empreendedores no Brasil. Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite de vocês. Também aqui comigo a gangue do Empreendecast, Bruno, Luiz e Milor. Tudo bem com vocês, meus caros? Opa, por aqui tudo certo. A gente saiu ontem no SBT, nossas mães estão super orgulhosas, está tudo dando bastante certo, tá bem legal. Opa, boa noite, pessoal, aqui também está tudo certinho, também feliz por causa da aparição no jornal do SBT. Se alguém ainda quiser ver, a gente vai dar um jeito de aparecer online ainda pelo Empreendedor, tá? Tô ansioso aí pelo episódio de hoje. Legal, e tem a notícia no Twitter do Empreendecast, do Empreendemia também, né, Luiz? Quem quiser olhar. Pois é, como não podia faltar, estou hoje também muito empolgado. Mas aí não, Bruno. Você tá roubando a minha introdução todo dia, vou ter que inovar. Vamos começar aqui mais uma gravação com o Júlio. Espero que vocês gostem. O papo que vai começar agora, mas antes disso, a nossa leitura de e-mails e recados. Leitura de e-mails e recados. Começando então os recados do Empreendecast, queria começar falando da pesquisa. Nós fizemos a pesquisa e foi um sucesso. Uma pesquisa foi um sucesso. Várias pessoas responderam, um monte de gente participou, ajudou muito a gente, então eu queria agradecer a todos que participaram, tanto os anônimos quanto as pessoas que deram o nome. Já não está mais disponível no site e a gente vai compilar os resultados agora e depois nós vamos fazer o sorteio. Possivelmente no próximo episódio a gente vai revelar os vencedores dos prêmios da Loja do Insistidor. É isso aí, galera. De novo, muito obrigado para quem ajudou na pesquisa. Vai ser muito útil para a gente fazer o Media Kit, para começar a divulgar. A gente está querendo começar a monetizar o Empreendecast, né? Porque é muito trabalho. Mas, de coração, muito obrigado para quem participou. E em breve a gente vai divulgar aí uma lembrancinha para quem ajudou a gente. É isso aí. Seguindo aqui com a leitura de e-mails recebidos desde o último episódio. O primeiro é um e-mail enviado pelo Almerindo de Palma. Que foi o seguinte. Olá, pessoal. Imagino que vocês conheçam o Gary Vaynerchuk. O cara é simplesmente foda. Ele lançou recentemente um livro chamado The Thank You Economy, que sem dúvidas é um dos mais game-changing que eu já li. Bom, ele disse que se vender 2.000 livros no Brasil, ele vem pra cá nos presentear com uma de suas palestras inspiradoras. Eu não sei se vocês curtem o cara, mas na minha opinião é um dos maiores gurus no cenário mundial hoje. Se acharem interessante, divulguem o link do livro dele. 2.000 não é um número absurdo, claro que não. Acho que vale a pena. Mandou o link pra gente. Grande abraço, Almerindo. É isso aí, o link vai estar no post do episódio, então eu particularmente não conheço o autor, mas vale a pena conferir. Quem achar bacana o tema, vai lá, compra o livro lá na Amazon, que o cara vai vir dar uma palestra. 2.000 livros, acho que o Empreendecast alcança muito mais do que isso, né? É claro, e a gente vai entrar em contato com ele também, a gente vai acompanhar, caso a gente saiba do agendamento dessa palestra, a gente divulga aqui. Eu também particularmente não conheço o autor e o livro, mas parece ser interessante e pode ser que venha a ser uma recomendação aqui no Empreendecast. É isso aí. O segundo e-mail foi um e-mail recebido pelo André Bressan, né, que a gente achou muito interessante também, que foi o seguinte. Cara, sou médico pediatra e como a maioria dos meus pares, sou ignorante em matéria de empreendedorismo. Estou há meses empenhado num projeto com outros sócios e a busca por informações tem sido intensa. Eu escrevo para dizer que o Empreendecast foi um dos melhores achados, tenho feito muita força para que os meus sócios se empenhem em conhecer. Eles ainda não têm a cultura do podcast, mas eu sou um podcast adicto. O tempo é curto e minha disponibilidade de ler o livro e checar todos os links é pequena, mas o áudio me enche de ideias. Na verdade, eu escrevo também porque tive uma ideia que acho que vocês vão gostar. Por que vocês não criam uma seção ou site que seja algo como Empreendepedia? No episódio 4, o cara usou tantos nomes traduzidos, gírias, siglas, com tanta velocidade que, pra quem não tá nessa onda, não é íntimo. Que acho que uma Empreendepedia pode ser útil, simpático e sinergizar um monte de colaboradores. O que vocês acham? Sucesso, sigo seguindo vocês, um dia vocês vão ouvir falar da gente. Um abraço, André Bressan. queria começar agradecendo o André, e é muito bacana saber que o Empreendercast está atingindo não só empreendedores tecnológicos e o pessoal que já tem algum tipo de vínculo mais forte com a internet, né? Porque a gente chegou a atingir um médico e ele está passando o Empreendercast para frente, falou que gostou. Então, André, muito obrigado desde já. E depois, a sua opinião também foi muito boa. A gente até já tem uma ideia de fazer um glossário bem completo de empreendedorismo. Outras pessoas já deram esse feedback pra gente. E com certeza, o episódio 4 que ele falou é o do Eric Santos e são vários termos. Então eu imagino que pra quem não é do meio, realmente deve ficar um pouco confuso. É, e com certeza tá no nosso projeto aí, uma das próximas atividades tá no backlog. E a gente sabe da importância disso e logo logo vai sair o glossário do Empreendercast, até com sugestões de vocês, com a ajuda de vocês, pra gente fazer um conteúdo bem legal pra ajudar quem não tá, quem não é muito íntimo do meio aí. Isso, e backlog vai estar no glossário também, viu, gente? agora aproveitando aqui que a gente leu esses e-mails, eu queria agradecer muito a todas as pessoas que têm enviado feedback pra gente, porque a gente tem recebido vários e-mails, às vezes a gente não lê aqui porque não cabe no espaço, mas agradecer muito, a gente recebe elogios e também várias críticas construtivas, a gente anota todas, toma nota, a gente responde sempre o máximo de e-mails que a gente pode, porque o tempo é corrido, a gente tem várias outras atividades paralelas, mas eu queria pedir, por mais que o nosso tempo é corrido, que vocês continuem enviando e-mails para o contato@empreendercast.com.br. Sigam-nos no Twitter também, o Twitter é @empreendercast, pode mandar feedback por lá, que lá o retorno é mais rápido, a gente fica mais tempo online. E deixem comentários nos episódios, é muito bom, é muito importante para a gente se manter vivo aqui, a participação de todos os ouvintes. É legal agradecer também e lembrar que o Empreendercast passou de 1.000 seguidores no Twitter, foi bem bacana, a nossa expectativa era que passasse os 1.000 depois do 10º episódio, mas foi antes disso. Né? E isso aí, continue seguindo o Twitter do Empreendercast. Pois é, muito obrigado. E agora vamos para um ótimo episódio, Vale do Silício na Veia, com Júlio Vasconcelos. Júlio, você já está bastante famoso no cenário empreendedor nacional pelo Peixe Urbano, tem feito um ótimo trabalho, um crescimento muito rápido, mas você tem uma história antes do Peixe Urbano que é uma história muito bacana também. Conta um pouco de onde que surgiu assim, a ideia do Peixe Urbano, o que você fazia antes. Então, eu estava morando esses últimos 5 anos agora lá no Vale do Silício, né? Sempre trabalhando em startup de internet. Eu me mudei lá pela primeira vez, foi quando eu comecei a fazer um MBA lá em Stanford, né? Então, que é bem no meio ali do Vale do Silício, a universidade onde começou o Google, Yahoo, Cisco e muitas outras empresas bem-sucedidas de tecnologia. Comecei mesmo nessa área assim, de empreendedorismo em tecnologia, enquanto eu ainda estava estudando no MBA, comecei a tocar um site, que era, a gente estava desenvolvendo um software para mercado de educação. É um software para ajudar professores a colaborar na criação de conteúdo. E foi um site que eu estava tocando naquela época, um site, uma plataforma, né, que a gente estava gerando, junto de um dos meus cofundadores aqui no Peixe Urbano, o Alex Tabor, que é a pessoa que hoje, aqui no Peixe Urbano, toca a parte toda de tecnologia, e naquela época, com a nossa startup de educação, também era a pessoa que estava tocando a parte de tecnologia. Enfim, assim, o negócio de educação não deu muito certo, porque esse processo de fazer vendas para escolas, para o governo, é uma coisa mega devagar, acho que a gente estava ficando meio sem paciência, mas foi um grande aprendizado, pelo menos, em como desenvolver um produto, como fazer vendas corporativas, e a gente foi aprendendo. Logo depois que eu me formei em Stanford, eu toquei uma outra coisa também lá no Vale do Silício, e de novo com o Alex. Essa vez foi em maio de 2007, quando o Facebook tinha acabado de abrir a plataforma para aplicativos. A gente, no dia seguinte, o dia depois que o Facebook abriu a plataforma, a gente lançou um aplicativo na plataforma, que era um aplicativo de busca, que ajudava os usuários a encontrarem os melhores aplicativos, melhor conteúdo no Facebook. De novo, foi assim, mais uma experiência que a gente tinha, pô, uma plataforma legal, a gente achou que tinha uma oportunidade legal de fazer alguma coisa nova, e a gente lançou o aplicativo meio que para aprender mesmo e ver o que dava. nunca pensamos que ia ser nada demais. Enfim, eu fui para o mercado de trabalho, o Alex voltou para o trabalho dele e o aplicativo foi lá e continuou crescendo, até que chegou a um ponto que uma empresa de aplicativos, de aplicativos sociais, o Facebook, acabou comprando aquela empresa e comprando aquele aplicativo inicial. Então, para a gente, de novo, foi uma experiência legal, né? De só, pô, tem uma plataforma legal, vamos montar uma coisa aqui rapidinho e vendo o que dá. Foi nesse mesmo período que eu comecei a trabalhar numa startup de internet em São Francisco chamada Experience Project, que era uma rede social onde as pessoas se reuniam, não com, vamos dizer, amigos que você tem no dia a dia, mas com pessoas que têm os mesmos interesses seus. Então, vamos dizer, no meu caso, poderia ser uma forma de eu conhecer outras pessoas que gostam de cozinhar, gostam de fotografia e gostam de futebol. Então, era uma ideia inovadora, uma ideia diferente, e estava nessa área de comunidades virtuais, que naquela época estava realmente crescendo bastante, né? O Facebook em 2007 estava estourando, o MySpace naquela época também era grande. E eu fui a primeira pessoa a ser contratada no Experience Project. Naquela época era só o fundador, que foi quem criou o site também, que era o CEO da empresa, e ele me contratou como a primeira pessoa lá, meio que para ser, vamos dizer, a pessoa que tocava parte de negócios, tocava parte de marketing. E por mim, assim, era um grande desafio, era uma empresa que estava do zero e era uma oportunidade de aprender bastante ao crescer dessa empresa, né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes de dicas, então vou até já emendar aqui nessa parte da conversa. Legal. Mais uma dica de uma outra podcast que eu acho sensacional, é uma podcast chamada Entrepreneurial Thought Leaders Series, que é feita pela Stanford também, que tem a sigla de ETL, né? E cada semana tem um empreendedor que vai lá e conta um pouco a história do seu negócio. A gente até, eu fui junto do Armin, que era o CEO, fundador do Experience Project, a gente até teve a oportunidade de participar do ETL de Stanford. Então foi uma experiência bem legal. Enfim, voltando ao Experience Project, eu entrei lá, a empresa tinha uns 10 mil usuários cadastrados, eu acabei ficando 3 anos lá. A gente cresceu a empresa para mais de 4 milhões de usuários, uma equipe de 30 e tantas pessoas, uma empresa que estava já no lucro quando eu saí de lá. E a gente também passou pela experiência de levantar algumas rodadas de investimento externo, não só de investidores anjos, né, que são os investidores que fazem aquele primeiro aporte de capital para realmente ajudar a dar um start na empresa, na empreitada, vamos dizer, como também algumas rodadas de venture capital, né, de capital de risco, de investidores um pouco mais parrudos, de fundos, que investiram para a gente poder crescer a empresa. E é claro que nesse período todo eu tive a oportunidade de conhecer milhões de pessoas do Vale do Silício, uma empresa, vamos dizer, muito bem conectada com outros empreendedores, grandes investidores lá do Vale do Silício, e ao mesmo tempo fui aprendendo tudo, assim, do zero, de marketing online, de gerenciamento de produtos, tudo isso. Então, para mim, também foi uma grande escola. E foi daí que eu decidi voltar para o Brasil para tocar o Peixe Urbano. Júlio, um negócio que, inclusive, eu ouvi nesse podcast que você participou lá em Stanford, foi sobre como você conheceu o seu sócio, que foi num café, né? E pessoas falam que você vai num café lá, em cada mesa você vê uma ideia de startup surgindo. Conta aí, como que é esse ecossistema por lá, essa geração de ideias? Para quem não conhece, o Vale do Silício é uma área, vamos dizer, um pouco para o sul de São Francisco, uns 40 minutos de carro, que o centro dela é a Universidade de Stanford, né, que é onde é o polo de pesquisa, onde está sendo gerada muita tecnologia, o conhecimento, que depois vira base para essas grandes empresas. Tem uma rua que corta o meio de Palo Alto, que, de novo, é uma cidade dentro do Vale do Silício, chamada University Avenue, que é a universidade que dá em Stanford. Nessa rua, onde seria uma das ruas, sabe, principais ali daquela área, é cheio de café, né? Starbucks, restaurante, etc. e tal. E já que é assim, bem no centro mesmo do Vale do Silício, e vamos dizer, nela também tem uma outra rua chamada Castro Street, que é uma rua também que é o centro da cidade de Mountain View, onde o Google fica, que fica uns 15 minutos dali de Palo Alto. são algumas das ruas principais, né, do Vale do Silício, onde tem uma grande concentração, é claro, de empreendedores e empresas de tecnologia. Então, vira e mexe quando alguém está querendo descansar um pouquinho do trabalho, encontrar com alguém fora do escritório, eles acabam indo para uma dessas ruas de alta circulação. Então, você entra num coffee shop desses aí, um Starbucks numa rua dessas, você, com certeza, metade das pessoas que estão ali, se não mais, devem trabalhar em empresas de tecnologia naquela área, muitas delas sendo startups. Então, você esbarra direto com gente que está tocando empresa nova, que tem ideias, que tem produtos novos que eles estão tentando lançar. Até assim, só para dar uma ideia de quanta gente fica centrada ali, já tive uma vez, eu estava comendo um iogurte, né, um desses frozens, né, que agora tem bastante no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro tem muito, e passou o Steve Jobs da Apple, entrou ali, comprou um frozen yogurt também com a esposa dele, e depois foi para casa de bicicleta. Então, assim, até grandes astros, vamos dizer, da tecnologia, até são comuns, assim, nessa área de alta concentração de empreendedores e inovação. São startups, meetups, assim, todo dia, né? Com o Steve Jobs participando, né? Imagina, cara, que tá lá tomando café. Surreal. Um homem, assim, e decreta que quer um café e precisa ser um café artista, né? Muito bacana, cara. Ô Júlio, e quando você veio pro Brasil, você chegou a trabalhar no Facebook aqui no Brasil também? Foi, então, aí eu já tava morando fora faz um bom tempo, né? Tava morando fora 10 anos. Eu sou de Brasília, e aí depois de me formar no colégio, eu decidi fazer minha graduação nos Estados Unidos. E aí, desde a época da graduação, eu tava morando lá nos Estados Unidos. Primeiro na faculdade, né? Depois trabalhei um tempinho em consultoria em Nova York, e aí que eu fui para o Vale do Silício, para Stanford, para Califórnia. Aí eu já estava morando fora faz um bom tempo, estava querendo voltar para o Brasil, estava querendo empreender no Brasil, porque, vamos dizer, acho que desde que eu era criança, meu sonho sempre foi tocar meu próprio negócio. Imagino que muitos empreendedores que estão escutando esse podcast também têm a mesma coisa. O grande sonho sempre foi tocar seu próprio negócio, ser, vamos dizer, dono do seu próprio nariz e poder criar seu próprio rumo, seu próprio caminho. E aí eu já estava naquela hora, tá na hora de eu começar meu próprio negócio, e não tem lugar melhor para começar do que no Brasil. Acho que hoje o Brasil tem muita oportunidade para novas empresas, a economia está bombando, a classe média está crescendo bastante, e eu acho que especialmente na internet e área de tecnologia, está tendo um boom maior ainda, né? Então, eu olhando, pô, eu tenho uma grande vantagem de fazer uma coisa no Brasil, eu sendo brasileiro, minha família ainda morando toda aqui no Brasil, e tendo um conhecimento um pouco diferente dessa vivência do Vale do Silício. Então, eu pensei, pô, seria uma ótima oportunidade de casar essas duas coisas que eram únicas para mim, que eu achava que era uma vantagem, e voltar para o Brasil, que era um país que eu adoro, que eu achava que tinha muita oportunidade. Aí decidi voltar para lançar o Peixe Urbano. Eu já conhecia o pessoal do Facebook faz alguns anos, porque eu tinha muitos amigos que trabalhavam lá, muito bons amigos, e já tinha batido papo com eles várias vezes sobre o Facebook no Brasil, especialmente. Muitas vezes a gente trocava ideia de quando eles tinham alguma iniciativa para o Brasil, onde pediu minha opinião, né, só por ser brasileiro, entender um pouco de internet, entender um pouco de Facebook. E já faz um tempo estavam me, vamos dizer, convidando para voltar para o Brasil e tocar a área de crescimento do Facebook, né, a área internacional, aqui para o Brasil. Sendo a pessoa que seria responsável pelo Facebook, o crescimento do Brasil aqui no Facebook, que, de modo geral, engloba ações de marketing e de produto segmentadas para o público local, como também parcerias, esse tipo de coisa, né? Desenvolvimento de relações com parceiros ou com desenvolvedores, ou até com o público de modo geral. Aí, já que eu já tinha decidido voltar para o Brasil, eu combinei com os caras do Facebook, falando o seguinte: eu não estou afim de só trabalhar para uma empresa grande, né? O Facebook já é uma empresa maior, uma empresa estabelecida, não é mais uma startup, mesmo tendo o DNA de startup, de inovação lá dentro ainda, já é uma empresa grande, né? E eu falei, pô, volto lá para ajudar vocês um tempinho, mas eu vou estar tocando as responsabilidades do Facebook ao mesmo tempo que eu vou estar começando a minha própria empresa, o Peixe Urbano. Os caras falaram, não, beleza, então você dar uma mão pra gente enquanto você começa a sua empresa. Imagino que no começo deve estar começando um pouco devagar, você vai estar montando as coisas, você vai ter bastante tempo para dedicar até para o Facebook. Então, eu falei, beleza, vamos fazer isso aí. O que acabou acontecendo é que o Peixe Urbano meio que explodiu logo de cara, e aí a minha conversa com o Facebook já foi, pô, pessoal, eu não estou tendo tempo suficiente aqui para dedicar realmente ao trabalho que o Brasil merece, que o Facebook, o tipo de trabalho que o Facebook quer fazer aqui, então vamos já começar a procurar uma pessoa para até entrar no meu lugar. Eu acho que até uma grande vantagem de eu já estar no Brasil, já representando o Facebook aqui faz algum tempo, me ajudou a ser uma pessoa local aqui que poderia ajudar eles a buscar uma nova pessoa para liderar a sua operação por aqui, né? Com certeza. E você chegou a pegar esse boom do Facebook aqui no Brasil? Peguei. Assim, você estava trabalhando no Facebook ainda? Claro, eu entrei no Facebook, foi em fevereiro de 2010, só para dar uma ideia, acho que o Mark Zuckerberg teve aqui no Brasil, acho que foi em agosto ou setembro, se não me engano, que foi a época que o Facebook tinha acabado de chegar em 1 milhão de usuários. Então, chegando em fevereiro, não tinha muito mais do que isso. Tinha um bom, claro que tinha crescido bastante, mas ainda era um número relativamente pequeno, né, em proporções de olhando para o público da internet inteiro. Hoje o Facebook está muito maior do que isso, né? Eu não tenho os últimos dados públicos do Facebook, mas a velocidade que a gente viu o crescimento eu passei o quê? 9, 10 meses no Facebook, foi absurda, e cada mês acelerava mais. Então eu vivi bastante esse crescimento, e até depois de eu sair, o crescimento continuou, né? Acelerando até. Então, é uma coisa que a gente vê, assim, começo de 2010 e final de 2010, a situação do Facebook no Brasil foi bastante diferente, né? Hoje, a gente já, acho que a maioria das pessoas já encara esse fato de Facebook estar no Brasil e ter chegado e ser uma presença muito forte já como fato, né? Com certeza, antes o Orkut dominava, né? Não que o Orkut já tenha caído e tal, mas o que você acha que se deve, assim, essa troca, entre aspas, do Orkut pelo Facebook? Eu acho que, como qualquer rede social, qualquer comunidade, né, você tem grandes vantagens de estar na rede onde seus amigos estão. Eu acho que tem algumas coisas. Acho que o Facebook hoje é uma empresa que é 100% focada em ser o melhor produto social, né, a melhor ferramenta de comunicação social, site social na internet. Então, realmente, o ritmo de desenvolvimento de tecnologia e produto lá dentro é bem acelerado. Claro que mais acelerado do que o Orkut, que é um produto de uma outra empresa, do Google, que é uma empresa focada em busca, né? Sim. Então, acho que a experiência do Facebook estava melhorando e melhorando cada vez mais em um ritmo mais acelerado. E à medida que mais pessoas no Brasil iam entrando no Facebook, isso acelerava o crescimento. Porque quanto mais gente tinha lá, mais valor tinha você como novo usuário de entrar no Facebook e comentar. E é claro que a gente viu a adesão em massa, né, de grandes nomes e marcas na mídia, que acaba dando uma grande validação também para aquele site social que é o Facebook. Você está ouvindo o Empreendecast. Bacana, Júlio. Agora, continuando um pouquinho na sua evolução aí como empreendedor, conta pra gente como que foi o momento que você falou, legal, eu vou pro Brasil e vou começar o Peixe Urbano. O que que te levou a trazer um modelo de compras coletivas pro Brasil e naquele momento? Bem, eu já sabia que eu queria voltar pro Brasil, eu já sabia que eu queria tocar uma coisa na internet. E eu já tava falando com o Alex, né, que eu falei antes, que é um dos meus dois sócios aqui. Já sabia que eu queria fazer uma coisa com ele, queria que ele tocasse a parte de tecnologia enquanto que eu tocasse a parte de produto e marketing. E a gente meio que focou na área local, que se chama, né? Que é, vamos dizer, ajudar as pessoas a descobrir o que está acontecendo na cidade delas. Então, eu sempre sentia que eu voltava de férias para o Brasil e queria saber, pô, o que tem de restaurante novo, o que tem de legal, o que está em cartaz no cinema, no teatro, o que tem de novidade. E eu não tinha nenhuma ferramenta boa para me ajudar a solucionar esse problema. É claro que você tem um jornal, você tem alguns sites por aí que tentam fazer isso, mas eu não estava satisfeito com o que tinha. Então eu falei para o Alex, mercado local é um mercado grande, do ponto de vista de negócio, e é um mercado do ponto de vista de produto, que a gente acreditava que tinha muita oportunidade de inovar para dar uma solução melhor para os usuários, de como poder aproveitar as melhores coisas na cidade. Aí a gente começou, na verdade, a gente começou com outro modelo, que era um modelo de ajudar as pessoas a encontrar provedores de serviços básicos, assim, de reformas, tipo marceneiro, eletricista, esse tipo de coisa na sua cidade, para poder. A gente via muito que as pessoas procuravam esse tipo de serviço e não conseguiam encontrar. A gente meio que começou nesse rumo a esse caminho, e começou a ver, pois, o mercado é muito complicado, trabalhar com pequeno empresário é muito complicado, pequeno eletricista, marceneiro, carpinteiro, o que for, é complicado demais. Nessa mesma época, final de 2009, esse boom de compras coletivas que a gente está tendo hoje aqui no Brasil estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu falei, pô, Alex, esse negócio de compra coletiva é um negócio legal, porque é uma coisa do mercado local, né? Tá dentro do que a gente está querendo entrar. E é um modelo de vendas, né? Um modelo de e-commerce novo, que parece que está dando certo. E tem dois componentes essenciais que a gente acreditava que iam funcionar no Brasil, existiam no Brasil, né? Um deles é que o público naquele país tem que gostar de desconto, né? Que o brasileiro adora promoção, adora um descontinho. Então a gente viu que isso funcionava. E dois, a pessoa tem que estar disposta a compartilhar aquelas ofertas, aquelas coisas legais que ela está encontrando. O brasileiro, depois do russo, é o público, o internauta que mais compartilha conteúdo, mais viraliza coisas na internet. Então a gente sabia que a disposição do brasileiro para compartilhar coisas legais, ofertas legais, no nosso caso, era muito grande. Porque, pô, tem esses dois componentes essenciais. Por que a gente não pega esse modelo, adapta para o Brasil em termos da forma que a gente vai comunicar, o que a gente vai ofertar, e a gente vê se está certo. Da mesma forma que a gente lançou aquele aplicativo no Facebook lá no começo, em um dia, a gente falou, pô, vamos montar um negócio e lançar. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui dentro da empresa é não fala, passe, né? O negócio é faça, né? Pensa, não fica passando muito tempo criando planos de negócio, análises complexas, mas o melhor jeito de testar uma ideia na internet é você montar um protótipo bastante simples e lançar e ver qual que é a aceitação do mercado. Então foi isso que a gente decidiu fazer com o Peixe Urbano. Muito bom. E como você disse aí agora, Júlio, que teve um boom que você nem esperava, até porque você ainda estava no Facebook e queria tocar as duas coisas em paralelo, como que foi, quais foram as principais dificuldades e como que foi sustentar esse crescimento assim, exageradamente rápido que teve o Peixe Urbano e o próprio mercado de combo coletivo? O crescimento realmente foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Foi uma surpresa para todo mundo. Só para dar uma ideia, a nossa meta, a gente lançou em março de 2010, lançou primeiro no Rio de Janeiro, a gente era 4 pessoas naquela época, ou 5 pessoas naquela época, e a gente lançou como o primeiro site de compras coletivas aqui no Brasil, e tinha como meta de fechar o ano assim, com uns 300 mil usuários, que a gente achava que era uma meta bastante agressiva, né? A gente acabou fechando o ano em 35 cidades, né, depois de 9 meses só, mais de 300 funcionários e com mais de 5 milhões de pessoas cadastradas. Então isso mostra um pouco assim, como que tudo que a gente acabou tendo em 2010 superou todas as nossas expectativas. Então pra gente, o que a gente reparou desde o começo é que o negócio estava crescendo muito mais rápido do que a gente esperava. E que a gente tinha que começar a correr, né? Porque o mercado ia crescer e a gente tinha que conseguir manter a nossa posição de liderança no mercado, e para isso a gente tinha um requerimento de uma expansão geográfica muito agressiva, expansão de contratação de pessoas, de uma equipe boa, não só comercial, mas também operacional aqui no escritório, rápida e eficiente, né? Então, foi um desafio operacional gigantesco de poder crescer, escalar e também manter a posição de liderança. Ô Júlio, fala pra gente, agora a gente ficou curioso, como crescer em 9 meses, partindo de 5 pessoas e ter 300 no final do ano, como contratar numa taxa tão rápida, tendo aquela segurança de falar, não, tô colocando uma pessoa boa aqui dentro. Contratar e treinar, né? Pior ainda, né? Isso eu diria assim, para qualquer um que está querendo escalar o negócio assim, velocidade muito rápida, que querer contratar na gente, a primeira coisa que tem que contratar é contratar uma pessoa para tocar a parte de RH. Eu acho que uma coisa que a gente acertou, entre aspas, que a gente até demorou alguns meses para contratar RH, foi que a gente falou logo no começo, vamos contratar RH contratou a Aline, que toca nessa parte de RH hoje, e depois ela começou a contratar outras pessoas na equipe de recrutamento de RH, porque virou uma função nossa conseguir levantar grandes números de currículos, o Brasil inteiro, né? Porque a gente, em cada cidade onde a gente vende ofertas, hoje são quase 50 cidades, a gente tem uma equipe comercial lá naquela cidade, de representantes comerciais. Então ela tem que poder levantar um grande número de currículos, entrevistar essas pessoas todas, fazer um filtro, escolher somente as pessoas que realmente são excelentes, né? A gente nunca quer ficar com alguém que a gente não acha que vai fazer o melhor trabalho possível, e depois fazer um treinamento. Então isso a gente faz com bons processos, bem definidos, e com gente que é responsável por essa função dentro da empresa. E é claro que no começo a gente entrevistava todo mundo, participava de tudo, chegou um ponto que a gente não aguentava mais, só que pelo menos a nossa diretoria continuava sendo bem envolvida na parte de RH e recrutamento. Até hoje, RH se reporta direto a mim, né? Porque é uma área realmente muito estratégica para a empresa. Júlio, diz uma coisa, um outro tema que está bastante na moda, imagino que no Vale do Silício mais ainda, é essa parte de Lean Startups. Então, bem o que você falou, né? Não fazer muito plano de negócio, vai, faz e testa. Como que você acha que isso se adequa no caso do peixe urbano? Bem, eu acho que a história da empresa toda é essa ideia de Lean Startup, né? De você criar uma empresa com um produto mínimo, né? Que você pode botar no ar e testar. Foi o que a gente fez, né? A gente nunca escreveu um plano de negócios, por exemplo, do peixe urbano. Sempre foram ideias que a gente discutia, que a gente sabia o rumo da empresa, mas a gente nunca passou nenhum tempo criando grandes planilhas e apresentações em PowerPoint ou documentos em Word de nosso plano de negócios. Nem para conversar com o investidor? Nunca. Nosso plano sempre foi, pô, como é que vai funcionar esse negócio? É mais ou menos assim. E não estou falando que a gente nunca pensou no negócio, nunca teve um planejamento. É claro que a estratégia de tudo foi muito bem pensada, muito bem discutida, mas a gente não gastou tanto tempo deixando um documento pronto para compartilhar. Então, a gente sempre, o nosso foco foi, o nosso plano é essa empresa que a gente tem no ar, né? Se você vai falar com o empreendedor, você pode ou apresentar a ele, eu tenho aqui um PowerPoint super legal, tudo bonitinho aqui do que eu vou fazer, ou eu posso chegar lá e falar, pô, não tive tempo de escrever um plano de negócio, fazer uma apresentação, porque a gente estava ocupado tocando aquele site que está ali no ar. Se só você entrar agora no peixeurbano.com, você pode ver o que a gente está fazendo e você pode ver os resultados que a gente atingiu. Resultados e o produto físico sempre são melhores do que uma coisa bem planejada. Então, por isso que a ideia do Lean Startup foi aquilo. Vamos lançar uma coisa, vamos receber um feedback rápido de quem importa, que são os nossos clientes, nossos parceiros, e vamos começar a melhorar esse modelo. Cada vez que você está iterando no modelo, vamos dizer, você está melhorando aquele modelo e você está atingindo melhores resultados. E isso sempre foi uma coisa que estava no nosso DNA, né? Uma coisa que eu tenho dúvida também, Júlio, é a questão da escalabilidade. Assim, como que você, até uma dica mesmo para os empreendedores, como que você acha que para escalar um modelo de negócio em tão pouco tempo, o que você acha que deve ser feito? Você diz do ponto de vista assim, tecnológico ou assim, operacional? Não, operacional mesmo, a questão de contratação, Eu até diria assim, na verdade os dois, a resposta é a mesma. A coisa mais importante para o negócio, não só para escalar, mas para ser bem sucedido, são as pessoas. Exato. Então, para a gente sempre foi, assim, logo no começo, quando eu estava conversando com o Alex de lançar uma empresa nesse novo modelo de compras coletivas, a gente viu já de cara que o que a gente ia precisar era uma força de vendas muito boa, uma equipe comercial muito boa. Então, a primeira coisa que a gente foi falar, pô, nem eu nem o Alex somos experts, né, em vendas, vamos encontrar uma pessoa que é boa. E foi assim que a gente trouxe o nosso terceiro sócio, o Emerson, que realmente é um cara fora da curva do ponto de vista comercial e operacional, que é a área que ele toca na empresa. A gente foi atrás da melhor pessoa que a gente conseguia imaginar para tocar essa área. E a gente faz a mesma coisa com tudo que a gente faz aqui. A gente pensou, pô, a área de produto, né? Vamos contratar o melhor cara de produto que a gente conhece no mundo. Vamos atrás dessas pessoas. Então, sempre foi assim o que a gente teve que fazer para escalar o negócio. E eu sugiro assim, para todo mundo que está aí, tá escutando, que está começando o negócio e está querendo crescer rápido, o negócio que você precisa é gente boa, né? Gente que você pode confiar e gente que tem a autonomia e tem a proatividade de pegar um desafio e entregar uma, um resultado muito além do que qualquer um esperava. Empreendecast. Júlio, um ponto que boa parte dos empreendedores, quando está começando, se confunde um pouco, eles falam, olha, eu vou fazer um ótimo produto e aí, magicamente, os usuários vão começar a aparecer. E normalmente não é simples assim, né? Conseguir esse marketing viral. O próprio Peixe Urbano, ele praticamente está na internet inteira agora, né? Vocês têm um trabalho de aquisição de usuários muito forte. Como que vocês trabalharam essa parte no começo? Bem, eu acho que se você cria um produto muito bom, que muita gente gosta, o produto tende a se espalhar sozinho, né? Porque sempre que você vai na internet ou qualquer lugar e você tem uma experiência que você adora, que você ama, você vai contar para alguns amigos. Então, se você entra hoje no Peixe Urbano e você vê uma oferta sensacional, com um grande desconto, um lugar excelente, tem uma grande chance que você vai contar para 2, 3, 4, 5 amigos. Hoje, no Peixe Urbano, mais do que a metade dos nossos usuários foram convidados por outros usuários. Então, isso acho que mostra muito da qualidade das nossas ofertas, da qualidade da experiência no Peixe Urbano, o quanto que as pessoas estão dispostas a compartilhar e recomendar o Peixe Urbano para os amigos delas. É claro que você tem que pensar, tá bom, isso é fácil quando você tem mil usuários. Aqueles mil usuários vão trazer mais mil, e aqueles mais mil vão trazer mais 2 mil, mais 4 mil. Mas aqui naquele começo, você tem que começar a empresa, compartilhar com seus amigos e falar, ó, passa aí para todo mundo que você conhece. E esperar que aquilo ali, devagarinho, vai crescendo. Outra coisa que você pode fazer, se você tem um dinheiro para gastar em marketing, que a gente tinha no começo, eu, o Alex e o Emerson juntamos um dinheirinho nosso e começamos a comprar um pouco de propaganda, né? Hoje a gente compra bastante propaganda, naquela época a gente comprava pouquinho, para apresentar o site e o conceito que a gente tinha para alguns milhares de pessoas na internet. E a nossa ideia é, pô, se a ideia é que a gente está trabalhando com produto é legal, essas mil pessoas que eu vou pagar para trazer para o meu site, elas vão gostar do negócio, elas vão se cadastrar e, eventualmente, elas vão contar e convidar outras pessoas. Foi isso que aconteceu. Ah, então dá para dizer que primeiro você focou em otimizar ali o funil para depois entrar com expansão mais agressiva, né? Foi primeiro fazer um produto que chamasse atenção e aí depois entrava mais propaganda, foi isso? Foi muito simultâneo, né? Você vai gerando um tráfego contínuo, né? Vamos dizer que no começo eu gerava 10 pessoas por dia, depois eu fui para 30, depois para 50, depois para 100, depois para 1000. E ao longo desse crescimento, a gente foi otimizando o nosso site, né? Igual você disse, você pode pensar nos diversos funis que você está trabalhando, e à medida que eles vão melhorando, você vai cada vez tendo resultados melhores. E cada vez você pode gerar um volume de tráfego maior para apontar para o seu site, né? Uma coisa que eu queria perguntar, Júlio, era como que o Peixe Urbano hoje, a diretoria e vocês estrategicamente enxergam essa bolha das compras coletivas, ou seja, um mercado que vocês trouxeram e estão empreendendo muito e tal, mas só que assim, que gerou uma concorrência absurda e muito agressiva também, até de outros grandes players também. Hoje, como que o Peixe Urbano vê isso? A gente sempre encarou a concorrência como uma coisa positiva no mercado, né? Que mostra que ela valida muito o mercado, ela mostra que é um mercado que está agregando muito valor para os nossos usuários, para os parceiros. Então, de modo geral, também pensando na concorrência, tendo outros sites por aí também ajuda a educar as pessoas, ensinar as pessoas esse modelo de compras coletivas e os benefícios deles. É claro que eu li uma matéria agora em dezembro que falava que a gente que tem mais de 1000 sites de compras coletivas no Brasil. É claro que a forma que a gente enxerga isso é que tem muita gente aí se aventurando no mercado, né? Pô, legal, tem site crescendo, por que eu não vou me juntar com um amigo meu aqui e lançar um site para ver no que dá? Então, tem muita gente que está se aventurando que a gente não se preocupa muito, né? A gente se preocupa do ponto de vista que alguém pode entrar e queimar o modelo como um todo, né? Um cara novo, que talvez ele é experiente, ou talvez até que não tem o mesmo controle de qualidade e de serviço que a gente tem, pode fazer uma oferta que acaba queimando muito o usuário e queimando o parceiro. Isso não é bom para ninguém. Mas enfim, a gente tenta educar os nossos clientes, nossos parceiros, de qual é a diferença de trabalhar com o Peixe Urbano, um site que é o pioneiro, que é líder, que tem muita experiência no mercado, do que, vamos dizer, também se aventurar com um aventureiro, né? Quais são os riscos envolvidos e também passar isso para os usuários. E olhando assim, um dia de concorrência maior, a gente tem alguns concorrentes nacionais, que a gente, é claro, sempre monitora e sempre está tentando trabalhar em cima do market share, da nossa posição no mercado com concorrentes nacionais, como também a gente vê muito concorrente regional. Então tem muita cidade por aí que tem alguns pequenos que atuam só naquele mercado local. Então a gente não só está tendo essa guerra nacional, mas uma guerra local também, que, vamos dizer, tem táticas diferentes, táticas que variam de mercado para mercado. Para a gente é um desafio, né? Acho que até eu estava até brincando com o Emerson outro dia, o Emerson, o meu sócio, que para a gente isso deixa a experiência bem mais divertida também, né? De você ter concorrentes, alguém ali que você está concorrendo no dia a dia. E eu acho que ajuda também o nível da nossa performance como empresa, a qualidade do nosso produto ser melhor. A gente tem que ser melhor, a gente não pode errar, né? A visão a longo prazo, tanto do mercado quanto do Peixe Urbano, que já está com a estrutura, está estruturada e está conseguindo escalar o negócio, é a estabilização. Por exemplo, essas pessoas que estão entrando de forma aventureira vão acabar se desfazendo, não vão conseguir, não vão oferecer tanto perigo, assim, entre aspas, para o Peixe Urbano, e que essa concorrência também é sadia, assim que vocês enxergam mais ou menos atualmente? Eu acho que muitos aventureiros vão continuar entrando e continuar saindo, né? Vai ser quase como uma porta rotativa. E não sei, no final das contas, não sei quantos sites assim, maiores nacionais vão restar, sei lá, 2, 3, 4. Não, vamos ver, né? A gente não sabe hoje. A gente está muito focado na nossa empresa e olhando sempre para frente. Acho que como pioneiro do mercado, a gente acho que chegou onde a gente está hoje porque a gente sempre olhou para frente, tentou decidir o que era melhor para a gente e o que era melhor para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Então, focando sempre no que é melhor para o ecossistema como um todo, é o nosso foco, não tanto o que a concorrência está fazendo. Ah, bacana. E, inclusive, é interessante ver um processo de nicho que está acontecendo com esse modelo, né? Então, por exemplo, a gente vê aí o Peixereca, que tem ficado bastante... que é uma vertente que acho que ninguém imaginava antes, né? Tem vários, né? Tem pra tudo. Tem o Bubi Club, né? Tem o Hotel Urbano, né? Alguns bem, bem específicos, assim, né? Também. Essa questão de nicho, eu enxergo assim que acontece o que acaba acontecendo também com os e-commerces, por exemplo, né? Existem grandes players que vendem produtos muito abrangentes e tem aqueles de nicho de mercado que também tem o seu potencial. Às vezes o nicho é regional, como o Júlio falou, às vezes o nicho é de um determinado assunto, né? E-commerce de somente produtos eletrônicos, somente... moda feminina, essas coisas. Então, acho que também pode ser uma coisa que vai acontecer nesse mercado. Mas aí é só especulação. Exatamente. Vamos vendo como é que vai tudo evoluindo, né? Júlio, acho que a gente já falou bastante aqui do mercado de compras coletivas, do Peixe Urbano. Eu queria começar aqui uma quarta parte no nosso podcast. Queria falar um pouco, conversar um pouquinho, aproveitar um pouquinho da sua experiência, né? Deve conhecer bastante desses negócios. Falar um pouquinho sobre investimentos, assim. E queria te perguntar como que você enxerga o mercado de internet, de tecnologia no Brasil, as startups que a gente tem aqui, se elas têm condições de serem startups grandes, assim. O que você acha disso? Como que você enxerga isso? Eu acho que o que a gente está vendo hoje é o mercado internacional está crescendo muito, e acho que as empresas que estão sendo começadas ano passado e esse ano agora, dessa safra, vamos dizer, de empreendedores, de novas empresas, devem surgir muitas empresas que vão ser as grandes empresas de tecnologias dos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E acho que tem muita oportunidade no Brasil. Acho que o que a gente tem que ver é realmente como que cresce essa cultura, essa comunidade empreendedora, que é uma coisa que ainda demorou algumas décadas para ser desenvolvida no Vale do Silício e que hoje está sendo desenvolvida aqui em ritmo muito acelerado. Mas eu acho que tem muita oportunidade ainda e muita gente boa tocando projetos bem legais. Júlio, diz uma coisa. Eu imagino que no caso de vocês, vocês tenham pego investimento desde o começo, porque é um modelo de negócio que precisa de uma expansão bem rápida. Mas como que você enxerga essa questão do investimento? É um negócio que o empreendedor tem que procurar desde o começo, ele precisa validar primeiro? Qual que você acha que é o momento certo de procurar investimento? Na verdade, o modelo do Peixe Urbano não é um modelo que requer muito investimento, porque é um modelo que já começa gerando caixa desde o começo. Não é um modelo onde você tem que investir anos ou milhões de dólares em desenvolvimento de tecnologia antes de você conseguir lançar um produto que pode gerar caixa, né? Então, até discordo um pouquinho do nosso ponto de vista de quanto dinheiro que é necessário lançar um site de compras coletivas. A gente lançou a empresa só com o capital próprio mesmo, e na verdade o capital próprio sendo a maioria dele o nosso esforço, né? O Alex montando o site, eu batendo de porta em porta, o Emerson batendo de porta em porta e contando para os nossos amigos. A gente logo depois captou um pouco de capital externo, assim, mais de amigos e conhecidos, né, os investidores angels, assim, que tinham uma experiência na internet. A maioria eram pessoas físicas, que na verdade foi um dinheiro que a gente acabou nunca usando, porque, como eu disse, o modelo gera caixa suficiente para ser sustentável. E aí depois a gente decidiu levantar um investimento um pouco maior, até mais para expansão mesmo, né? Para você poder investir um pouco mais em marketing, contratação de pessoas sêniores, né? Para poder alavancar um pouco mais o negócio. Então, acho que eu diria para cada empreendedor pensar o que você realmente precisa, né, em termos de investimento. Você consegue lançar um site com só seu esforço, que foi o que a gente fez, e poder mostrar uma coisa para o investidor, e qual que é a hora certa de fazer um investimento externo para poder alavancar o negócio e simplesmente acelerar o ritmo de crescimento, né? Bootstrap, o máximo possível, validou o modelo, precisa expandir, aí sim procura o investidor, seria isso? Você precisa de dinheiro quando acabou o seu dinheiro, né? Ou então, quando você precisa de dinheiro quando você precisa para atingir algum milestone, vamos dizer, na empresa, ou conseguir acelerar bastante o crescimento, você precisa daquele dinheiro para se alavancar. Então, para cada empresa é diferente, né? Eu não diria assim, todo mundo precisa levantar dinheiro externo. Tem gente que não precisa. E tem gente que precisa levantar muito e levantar muito cedo. Então, mais realmente só o empreendedor mesmo que sabe, né, quanto vai precisar e qual que é o melhor como, né? Também diria, eu não pensaria em investimento, pelo menos a gente no Peixe Urbano nunca pensou em investimento como uma coisa financeira, né? A gente precisa de investimento para ter somente o dinheiro do banco. A gente precisa também, você tem que pensar muito em investimento do valor estratégico que ele traz. Quem é esse sócio que você está trazendo? Quem é esse investidor? O que você pode aprender dele em termos de conhecimento, experiência, talvez que essa pessoa já passou pelo mercado, o que ela tem do mercado como um todo? E também, vamos dizer, que portas que ela pode abrir para você? Como que ela pode te ajudar a tocar o negócio do ponto de vista estratégico? Então, a gente sempre teve muito cuidado ao escolher quem eram os nossos investidores e saber que eram as pessoas que poderiam agregar muito mais pela experiência dela, o conhecimento dela, e não só pela parte financeira, né? Bacana, Júlio. É legal você falar isso, porque a gente sempre ouve que investidor não é só dinheiro, é também o networking dele, e também a experiência, o que ele pode agregar no seu dia a dia. Puxando para o seu caso, a gente queria saber, ficou aqui um pouco curioso sobre o Luciano Huck como investidor. Qual que foi realmente o maior interesse de vocês em tê-lo como investidor, além do dinheiro, é claro? Bem, de novo, você pensando, pô, tem uma empresa com uma marca super forte como o Peixe Urbano, que tem um apelo a todo mundo, né, um produto que todo mundo pode ter vantagem utilizando, e o que você poderia fazer, vamos dizer, com o Luciano Huck como sócio, né? Então foi muito isso que a gente passou na nossa cabeça. O Luciano conheceu o modelo através, acho que, o pessoal mesmo do escritório dele, que ele via um dia só comprando no site, todo dia entrava no site acessando. A gente tinha um amigo em comum que acabou apresentando a gente, porque o Luciano tinha interesse no modelo, a gente tinha interesse bastante em conhecer ele. E aí começou esse diálogo, né, dele falar, pô, eu acho legal o negócio, como é que eu posso me envolver? A gente ao mesmo tempo pensando, pô, legal que o Luciano tá gostando bastante do negócio, como é que uma pessoa com a expertise dele, conhecimento dele, pode agregar. Então, quando a gente pensa hoje na função dele na empresa, é muito mais estratégica, né, de ajudar a bolar grandes ideias, a de ser um conselheiro nessa parte de comunicação, né? O Luciano é um grande expert em comunicação, especialmente comunicação online, usando a mídia para comunicação, contando grandes histórias. Então, ele sempre foi um grande conselheiro para a empresa, para ajudar a gente a formular essa estratégia e ter grandes ideias. E é claro que é uma pessoa, ele mesmo é um empreendedor muito bem sucedido, que sabe o que é empreender, conhece muita gente, tem muita experiência e pode agregar muito com vinculando o nome dele à nossa empresa, à nossa marca. Legal, Júlio. Agora, sim, ainda nesse ramo aí, uma pergunta para os nossos ouvintes, assim, quais que você acha que são as principais características do empreendedor? Assim, a gente até teve um episódio falando sobre isso com o Yuri, né, e queria ver a sua opinião. Assim. Voltando àquela coisa que eu falei antes, o que eu falo para todo empreendedor é não fale e faça. Né? Então, esse pensamento em fazer as coisas acontecer, em ser proativo, e não só ficar falando, eu vou lançar uma empresa que é assim, eu tenho uma ideia que é assim, assado, mas aquele cara que fala, pô, eu tenho uma ideia, acho que essa ideia vai bombar, eu vou lá em casa agora botar isso aqui tirar isso aqui do papel e fazer acontecer. Acho que isso é uma característica muito importante, uma pessoa que tem aquela vontade de fazer o negócio acontecer. E é claro que é uma pessoa que, vou dizer, do nosso ponto de vista, a gente sempre foi uma empresa focada no cliente, no consumidor desde o primeiro dia. Então, a pessoa que consegue se relatar a quem é seu cliente, consegue manter o cliente sempre no foco, no centro de todo o planejamento, garantindo que você está agregando valor e solucionando o problema para o cliente, isso é uma coisa que, como uma estratégia de longo prazo, eu acredito que sempre leva ao sucesso, muitas vezes leva ao sucesso. E também acho que um bom grau de humildade, né? Uma pessoa que pode pensar, pô, essas coisas são coisas que eu sei e essas são coisas que eu não sei, que eu não conheço. E quando você não conhece, de não ter medo de pedir ajuda, conversar com outras pessoas ou contratar pessoas que são melhores do que você naquela área para poder realmente alavancar aquela empresa e ter um sucesso como uma empresa, não como um indivíduo, né? Acho que você bateu bem na tecla, assim, que a gente falou muito no episódio que a gente falou de característica do empreendedor, que foi a questão da paixão mesmo, né? O cara que faz o que ele faz com paixão, o que ele gosta do que faz, ele vai colocar em prática, vai fazer bem, né? Foi bem o que você falou, assim, bem legal. E, ô Júlio, você acha que o empreendedorismo em uma pessoa, em um jovem aí, ele é nato, ele surge, a pessoa nasce com aquela... com essa sagacidade aí, ou isso pode ser incentivado talvez por um ambiente igual você estava lá em Stanford no meio vivendo, respirando esse empreendedorismo? O que você acha que isso contribui ou o cara não? Tem que nascer com esse dom mesmo? Acho que tem um pouco de tudo, né? Igual assim, sei lá, jogador de futebol, acho que tem nato e tem gente que treina a vida inteira e vira um grande jogador de futebol. Você pode até fazer um argumento que os grandes mestres assim, do futebol são pessoas que nasceram e treinaram muito. Então, acho que também no empreendedorismo tem muita gente que nasce já com aquela vontade de empreender, de criar coisas, tocar coisas. E tem gente que, devido ao ambiente que ela trabalha, ou as pessoas a quem ela teve contato, ela acaba desenvolvendo essa vontade, essa habilidade de querer ir lá e tocar. É claro que acho que muitas vezes também, por exemplo, até me enquadraria numa situação entre as duas. Desde pequeno, eu sempre quis tocar as coisas, assim. Eu gostava de, quando eu tinha, assim, 11 anos de idade, eu comprava refrigerante no supermercado e vendia na esquina da casa, quando tinha um jogo de futebol ali perto. Então, assim, tem muito esse negócio, pô, vou fazer acontecer, tem um jeito de eu montar uma mini empresa, tocar um mini projeto. E sempre, vamos dizer, todos os empreendedores que estão escutando aqui, você sabe, né, que você é uma pessoa que sempre tem ideia na cabeça, sempre está querendo tocar uma coisa, sempre tem vontade, sempre tem aquela... você está sempre inquieto, né, está sempre querendo tocar uma coisa. Acho que isso é parte de ser empreendedor. E outra parte é você ter contato com pessoas que são empreendedores, que têm bom sucesso, e o que aquilo leva você a aprender e a vontade ser um pouco mais canalizada finalmente no projeto que você vai tocar. Eu acho que eu tive os dois, eu sempre tive vontade de tocar um negócio e também tive muita experiência aprendendo de grandes pessoas que me ensinaram muito, que acho que me ajudaram a desenvolver como um empreendedor. É, que você tem as características do empreendedor, a gente não tem dúvida. Mas aqui, Júlio, aproveitando que o Empreendedcast Live, a gente está tweetando aqui enquanto isso, e tem um ouvinte do Empreendedcast que fez uma pergunta aqui, vou até aproveitar para passar para você. O Rayler Freire está perguntando sobre o cardume de desconto, se tem previsão de valer para ingresso de cinema. Ainda não, mas acho que a ideia é nossa. Esse cardume de desconto é só, a gente tem dado umas promoções aqui para um grupinho de pessoal aqui, e a nossa ideia é de cada vez poder trazer mais ofertas boas para todo mundo. Então, espera um pouquinho, agora não tem ainda, mas talvez em breve a gente consegue trazer esse cinema para vocês. Bem legal. Júlio, então a pergunta que imagino que todos os empreendedores e todas as pessoas do Brasil queiram saber, tá rico já, cara? Ainda não, agora a gente está focado em crescer a empresa só, e tudo que a gente tem aqui, a gente sempre está reinvestindo na empresa, né? Sempre para criar um produto maior e melhor, né? É isso aí, é toda a modéstia do Júlio. Característica muito do empreendedor. Exatamente. Muito bom, é isso aí, pessoal. Então, acho que aproveitando com essa pergunta final do Milor aí, acho que a gente pode encerrar com chave de ouro. Muito bom esse papo aqui, uma aula de empreendedorismo, uma vivência muito bacana que a gente não encontra em todos os lugares. Muito obrigado, agora nós vamos para a sessão do Empreendedcast Recomenda. Empreendedcast Recomenda. Começando aqui então o Empreendedcast Recomenda, hoje com o Júlio Vasconcelos do Peixe Urbano. O Júlio tem uma recomendação bem legal para fazer aqui pra gente. Vai lá, Júlio. Se eu perguntar que livro assim, de empreendedorismo que eu sempre penso, né? Um que eu recomendo para todo mundo que quer ler uma boa história sobre empreendedorismo é um livro chamado, esse é o nome em inglês, eu não sei como é que é a tradução em português, mas vocês conseguem procurar. É um livro do Michael Lewis chamado The New Thing, que é sobre o começo do, sobre Jim Clark, que é o cara que começou o Silicon Graphics e depois começou a Netscape. É uma grande história de empreendedorismo em tecnologia, que eu adoro ler. Eu sugiro que todo mundo que gosta de tecnologia, gosta de empreendedorismo, leia. Outros bons livros, eu acabei de ler o livro agora, O Efeito do Facebook, né? Efeito Facebook, acho que é o nome, que também é um grande livro de ver como é que é a real história ali dentro do Facebook, uma grande empresa que foi tocada, também dá para aprender bastante daquilo. E é claro que o livro do, a gente estava conversando um pouquinho sobre o Lean Startup, né? O grande manual do Lean Startup é o livro do Steve Blank. Que chama, eu não sei como é que é o nome em português, mas o livro do Steve Blank. Até o Steve Blank foi um investidor na minha última empresa, então eu tive a oportunidade de conhecer ele e aprender bastante dessa metodologia. Mas vale a pena procurar todos esses livros, todos esses autores por aí. Legal, Júlio, obrigado pela sua recomendação, certeza que vai ser de grande valia pro pessoal. E queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, certeza que foi muito bacana o conteúdo, a conversa aqui foi muito legal. Agradecer a disponibilidade de gravar com a gente, obrigado mesmo pela presença. Valeu, gente. É isso aí, Júlio. Tá bom, oração então. Valeu, hein? Valeu, galera. Esse foi o 11º Empreendedcast com o Júlio Vasconcelos. Obrigado, Júlio. Valeu, Luiz, Milor, Bruno. Valeu, abraço, valeu, pessoal. Muito obrigado, abraço. Uou.